Não para não, viu? Pé na cova é o nome dele. Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que finda. Ao me despedir com um forte abraço e um beijo de adeus, vou esconder meu rosto pra não ver teus olhos chorando dos meus. Vou esconder meu rosto pra não ver teus olhos chorando dos meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar os olhos meus, olhando as paisagens. Ele vai pensando, gotinha molhando o rostinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar os olhos meus. Olha nas paisagens, ele vai pensando, gotinha olhando o rostinho seu. Cachaça é feita pra beber, cama é feita pra dormir, Genildo Santo é feito pra cantar. Quem tiver cachaça em casa pode chamar que eu vou lá, viu? Vou nessa, vai, vai, vai, não para não. Ligar outra vez, diga que eu não estou, inventou uma história qualquer, diz que arranjei outro amor. Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí, mas se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Mas se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá tudo acabado. O nosso sonho passou, a nossa história de amor ficou no passado. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá tudo acabado. O nosso sonho passou, a nossa história de amor ficou no passado. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Apaixonado, essa é boa, viu? Vamos beber, vamos ver que a mata tá difícil, viu? Fazia um dia bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me encontrou. Seu passado de aventura, quando ela passou, eu sem nenhum preconceito, com amor te aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou me embora dessa casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai quando o vento quer. Me enganei quando dizia: bora ver na cova, tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. É ao vivo, meu rei! Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Live, a melhor da região, hein? Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, no peito uma paixão. E agora não durmo, tirei dois anos em você, lembrando seus olhos bonitos, perdi tudo os meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Cala sua boca bonita, princesa, a deusa dos meus pensamentos. Enfrento uma chuva, mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a musa da minha poesia, ternura da minha alegria. Os meus sonhos quero te ver. Perdura da minha alegria, pra poder um pouco te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, mau tempo, pra poder um pouco te ver. Porque a cachaça é feita pra beber mesmo. Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Oh, oh, oh. Você se escondeu, nem sei aonde. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Oh, lua, oh, lua cor de prata, me diga. diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Oh, lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Essa vai pros corações apaixonados, viu? Não pense que é fã da sensação, toca só um repertório só. A gente toca misto, parceiro. Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Pé na comba. Oh, oh. Você se escondeu e eu nem sei aonde. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Ó lua cor de prata, me diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Ó lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Chama, pé na cobra. Essa presa é...